Salve, salve, coelhada! 105 anos, hein? Que é isso? E estamos aqui, então, hoje para fazer a celebração atrasada. Deveria ter sido ontem, a gente tinha anunciado o programa no domingo. Mas em razão da festa que o João Vitor promoveu lá de torcedores para torcedores, lá no bar hashtag ontem, nós achamos que seria mais interessante para a torcida fazer essa celebração em loco, ao vivo, com outros torcedores. E o Decadentes está aqui para qualquer dia, a gente vem no dia seguinte, a gente troca a agenda, isso deixa de ser problema, nunca foi problema. A gente vai sempre priorizar o contato, que a torcida tenha o contato e esteja presente aos eventos que vão celebrar o América, seja ele uma simples festa de aniversário, ou seja, o jogo, aquele momento mais importante. E hoje nós vamos fazer um programinha especial. Trouxemos aqui o nosso historiador não oficial, Marinho Monteiro. Era também para estar aqui o Miguel Jabu, que me deu bolo. O Sérgio Tavares já tinha jogado essa ideia há um tempo atrás, né, seu Sérgio? Dá seu boa noite. Boa noite, galera. Então, a ideia é a gente falar um pouco desses 105 anos, né? Nada melhor do que trazer o Marinho, que é essa enciclopédia do América aí. Vamos conversar um bocado aí sobre essa história. Exatamente. Seu Alisson Fernandes também tá aí. Como é que tá, Alisson? Tô aqui. Hoje tem muito mais a aprender aí com o Marinho do que a falar. E o Marinho é, sim, o historiador oficial dos corações dos americanos, senhor Henrique. Ué, sim, ele só não é oficial do América. Sim, mas dos nossos corações ele é. Dos nossos corações ele é o maior, né? É até difícil falar, vamos até não falar muito para não deixar o menino acanhado. Seu Marinho, dá seu boa noite da vez, então. Boa noite, nação americana. Desse jeito aí eu vou até acreditar, hein? Ah, mas acredita que é verdade. Muito bem. Nós vamos aqui repassar. A história do América é muito longa, muito vasta. É cheia de curiosidades, cheia de detalhes, e a gente não vai ter, embora a gente adoraria passar por toda a história aqui hoje, não é humanamente impossível juntar vocês aqui durante 4 dias seguidos para ficar ouvindo a gente falando. Então a gente vai tentar cobrir o máximo e o maior número de curiosidades que a gente puder. Contamos, claro, para variar, com a participação de todos os torcedores. Mas vamos começar, vamos falar do começo então, Marinho. Quando o América foi fundado? Quando o América deveria ter sido fundado? Vamos lá então. Bom, gente, Belo Horizonte é uma capital planejada, né, uma das primeiras capitais planejadas do país. Ela foi fundada em 1897. E já no contexto ali de abril de 1911, algumas crianças entre 11 e 13 anos que estudavam no ginásio anglo-mineiro e depois das aulas desciam para ficar brincando ali na esquina da rua Bahia com Timbiras, tiveram uma ideia de formar um clube, né? Formar um time de futebol, já que futebol tem esse aspecto cultural muito simbólico, né? Tipo, os times que são centenários, eles têm um agrupamento, né? É o time da turma, do bairro, da gangue, daqueles caras que gostavam de remo, igual tem lá no Rio de Janeiro. Então, a nossa turma é a turma de estudantes, que depois das aulas desciam lá para a Rua Bahia, com a Rua Timbiras, e em 1911 resolveram fundar um clube. Só que essa ideia, esse time, na verdade, ele durou só 6 meses. Tá? Os estudos desse colégio, ginásio anglo-mineiro, eles eram muito exigentes. Os professores ministravam as aulas em inglês, e diante do rigor das aulas, eles deram uma suspendida nisso. E aí, posteriormente, já no ano de 1912, a ideia não morreu, e no ano de 1912, no dia 30 de abril, houve, né, essa forçação dos meninos em realmente fundar um time com estatuto e para existir para sempre aí nos nossos corações e na realidade do futebol brasileiro. Muito bem. Então, já desde 30 de abril de 1912, cumpridas todas as burocracias, fundado o América Futebol Clube. E o América jogou em tudo quanto é canto em Belo Horizonte, né? Teve vários campos, além dos estádios que nós tivemos, vários campinhos pelos quais o América passou, né? Você lembra de alguns mais dessa época, desse início? Claro, na verdade, gente, tem uma diferença, né, de campo para estádio. Sim. Então, nos primórdios de Belo Horizonte, não havia esses estádios, era um campo somente. Então, os meninos, eles se reuniam em locais onde que não tinha, né, locais abertos, que não tinha ainda pavimentação, né, uma ocupação, tanto pelo poder público, quanto alguma construção privada. Em cima disso, o América chegou a jogar ali na Timbira, no campo, em áreas abertas, na Timbiras, com o Espírito Santo, com Álvares Cabral, ali naquela região ali. E até... É ali onde que tem hoje aquela UMEI? Eu não sei qual é a construção que tem ali agora. Mas é na Timbiras. É, Timbiras, é ali mais para cima, porque é Timbiras com Bahia, né? Desce um pouquinho, aí tem outra, geralmente uma área um pouco mais plana, né, que eles podiam jogar. Mas aí esse quarteirão da Timbiras, ele é bem plano mesmo. Aí eu considero mesmo, assim, ó, o início, o enraizamento do América, vamos dizer assim, já no, todo mundo fala, né, da história, o ano da virada, que foi quando o América se fundiu com o Minas Gerais Futebol Clube. Uma incrível coincidência, o Carlinhos até brinca, o Carlinhos, que é o historiador oficial do América, até brinca que é uma estranha coincidência. O Minas Gerais, que foi fundado no 30 de abril de 1911, ou seja, a data que era para ser o América mesmo, o Minas Gerais acabou fundindo com o América, e com essa fusão, o América teve que receber todo o quadro social, né, dos associados do Minas Gerais, e obviamente o campo, que na verdade é o terreno onde o Minas Gerais poderia estar jogando, que é ali onde é o Mercado Central, na antiga Avenida Paraopeba, hoje é chamada de Augusto de Lima. Então, nesse local, eu posso dizer para os senhores que em 1913 nós jogamos por 10 anos nesse campo, antes que houvesse qualquer construção, já que as primeiras arquibancadas de madeira foram construídas no ano de 1923. Já na sequência do Deca. Exatamente, inclusive na mesma localidade. Então, para a gente se situar, para quem é de BH, o Deca Campeonato começou no Prado Mineiro, tá? Lá no Prado, onde é o batalhão. E depois os jogos, o América passou a jogar onde é o Mercado Central. E é o local onde o América construiu feitos, vamos dizer assim, mundiais, né? Porque você fala assim, 1917, nós sequer levamos gol. Vocês imaginam um clube ser campeão sem levar gol? Eu não tô falando derrota. É sensacional, né? É um pouquinho maior do que invicto, né? Talvez a definição máxima do invicto. E fora outras questões, o América foi Deca, não foi somente no primeiro quadro. Como não havia substituições nessa época, havia jogo do quadro 1 e do quadro 2. Então o América, ele foi Deca nos dois quadros. Então, na verdade, eu não sei nem qual que é a pronúncia disso, Henrique, mas são 20 títulos em 10 anos, entendeu? Ico campeão, se eu não me engano. Se as minhas aulas de geometria estão em dia e não estão, eu acho que seria icocampeão. Esse estágio na Avenida Paraopebas, hoje Augusto de Lima, porque naquela época Augusto de Lima ainda não tinha morrido, gente, então por isso que chamava Paraopebas, só depois que ele morreu e alguém resolveu homenageá-lo, é que ela virou Augusto de Lima, onde está hoje o Mercado Central. Quem for lá visitar o Mercado Central, naquela entrada principal ali que fica em frente ao Minas Centro, Se você olhar um pouquinho ali à direita da entrada, é claro, tem uma placa ali que foi cerrada, se eu não me engano, foi no ano do centenário que cerraram a placa lá em homenagem ao primeiro estado da América, que foi ali no Mercado Central. E foi o primeiro estado de Minas também, não é isso, Marinho? Sim. E eu acho interessante, Henrique, porque é o seguinte, apesar daquela ideia ter sido, a ideia embrionária ter sido em 1911, o América ser fundado em 1912, ele foi fundado, gente, por crianças de 11 a 13 anos de idade. Ou Sim. seja, não tinha como ter competitividade alguma você jogar contra time de adultos. É a mesma coisa você colocar menino de quinta, sexta série para jogar com o pessoal do pré-vestibular. Uhum. Então, o grande marco do América foi a fusão do clube com Minas Gerais. Porque quando o América foi fundado, ele vamos dizer assim, ele só aceitava os meninos da faixa etária deles. Né? Aí teve que até mudar os estatutos para aceitar gente acima dos 14 anos. Por isso que o América começou a ter adulto para jogar nos seus quadros somente em 1913. Por isso que o enraizamento do América, vamos dizer assim, inicialmente a gente fala desse campo do Mercado Central. Uhum. Porque lá começou o início das batalhas americanas, né? Nada lá contra o Atlético, ficou 1-1, que iniciou o primeiro clássico foi na Avenida Paraopeba, que iniciou essa rivalidade que se estendeu, né, por mais de 100 anos. E era muito comum, tá, Henrique, na década de 10, essas cisões de clubes, tá? Não fiquem achando que é só o América teve que juntar com Minas Gerais para entrar adulto, para ter uma melhoria nas condições estruturais como o campo. Não. O Atlético, por exemplo, no mesmo ano, ele fez uma cisão também. É muito comum. Uhum. E também, não cisão como a fusão, né? Mais para frente, o Atlético vai juntar com o Esporte Clube Higiênicos, né? Uhum. É outro clube. O IALI, por exemplo, ele vai se desfazer futuramente e ingressar algum quadro social dele no Cruzeiro. Por isso que uhum. muita gente fala que o Cruzeiro é IALI. Na verdade, não. É que o time, alguns times vão se acabando durante os anos e vão se. Os quadros sociais que gostam do esporte vão se fundindo nos que vão permanecendo. Uhum. Por isso que nós somos uma resistência, a gente permaneceu. Tá certo. E como é que é? Se antes não tinha estádio lá onde era o Mercado Central, né, na Avenida Paraopebas, quando não tinha estrutura, quando não tinha arquibancada, como é que a galera ia para assistir jogo? Pagava ingresso, não? Idoso pagava meia? Não, a gente tá falando uma época de amadorismo, né? Então, Sim. assim, a arrecadação, basicamente, né, era, bem como as dívidas do clube, era arcadas com os associados. Nós estamos falando do início de Belo Horizonte, né, uma cidade com 25 mil pessoas apenas. Outro tempo. Então, né, é outro tempo. Então, nessa época, muita gente levava cadeiras, né, essas cadeiras de armar, e iam para as beiradas do campo ver os jogos. Ah, que legal. Então, inclusive tem um termo, ô Sérgio, que o pessoal usa, ele é mais antigo, né? Muitas partidas terminavam no famoso sururu, que era a famosa invasão dos torcedores lá, que não aceitavam algumas marcações, ou então um clube que estava perdendo muito, como é o caso do América, tá batendo nos caras lá durante 10 anos seguidos, aí muita gente, incomodou muita gente, né? Aí dava muita confusão. E com o Atlético foi uma grande rivalidade que nasceu, eu posso dizer com propriedade que o poderio do América foi muito encorpado com a briga que eles tiveram, né, em 1913. Por isso, gente, eu conversei com o Carlinhos Paiva, ele falava muito do 1913 ser o ano-chave, assim, o divisor de águas. Porque 1913 tem a fusão do América com o Minas Gerais e a famosa briga no Atlético. onde muita gente do Atlético migrou para o América. Uhum. Então, o América recebeu uma injeção de força muito grande nesse período de 1913. O campo nosso era ali onde era o Mercado Central, e o campo do Atlético, onde é que era? Era exatamente onde é o Minas Centro, logo à frente, atravessando a rua. Então, às vezes, se tivesse treino, alguma coisa, uma bola caía lá no outro lado do campo. Ô, Marinho, e desde do início da América, o maior rival sempre foi o Atlético? Desde esses anos aí, o Atlético era o maior rival? Sim. Vamos dizer assim, o América, fundado em 1912, oficialmente, e 1913, ou seja, um ano seguinte, já tem essa confusão, né, uma briga que teve lá no Atlético. Eu tentei pesquisar em algumas fontes históricas aqui em Belo Horizonte, conversei com o Carlinhos Paiva, tem algumas versões. Uma das versões é que, após o jogo, uma partida do Atlético, os sócios começaram a brigar entre si lá. É uma briga que nasceu de uma brincadeira. Um mandando gelo e laranja no outro, descambou uma pancadaria, e aí um grupo de atleticanos procuraram o América, sabendo que o América estava emergente naquela época. E eles pediram, bateram na porta do América e falaram: se vocês deixarem a gente entrar aí, prometemos que nós vamos acabar com eles. Então, vocês imaginam a situação, né? O América começando a formar quadros adultos de time, recebendo Jair Pinto dos Reis, Alexandre Pereira, que são pessoas que foram presidentes fundadores do Atlético, mas que diante da briga foram para o América. Então, o América e o Atlético têm no seu quadro dois presidentes, nos dois quadros das galerias de presidentes. E aí, a rivalidade com o Atlético, ela nasce, o América nasceu dessa rivalidade, porque antes era um clube de crianças, extremamente pioneiro, né? O que uma criança carrega, senhores? A criança, ela não carrega vícios, né? Do contexto dos adultos, nenhum. Ela tem outras ideias, para ela todo mundo pode. Por isso que, naquela época, o América já teve um fundador e um jogador negro, o Geraldino de Carvalho, né? A gente vê, às vezes, o Vasco da Gama e o Bangu entrando em embates para saber qual é o clube que federou atleta negro. Mas eles estão falando dos anos 20. O Vasco até lançou uma camisa há pouco tempo atrás, comemorando uma camisa dos anos 20. Mas em 1912 o América já teve um fundador, entendeu? E Henrique, eu acho isso muito simbólico. O nome do América foi, né, num sorteio na casa dos irmãos Lira. Democrático. Então já começa assim. Botou seu voto e um deles foi. E o mais bonito disso é que eles pediram a irmãzinha, né? A Alda Meira. Então, o nome América saiu das mãos de uma criança, de uma mulher, né? Futura mulher. Então, assim, a sua torcida feminina é demais, até na escolha do papelzinho lá, entendeu? Ainda bem que ela escolheu a América, porque Arlequim é dose para leão, hein? Tinha o Riachuelo. Riachuelo teria seu valor, pô. Olha só, deixa eu só retornar um pouquinho, Marinho, porque você revelou uma coisa aqui, um grande segredo que esclarece para muita gente, por exemplo, por que o Decadentes agora tem laranja na sua marca, que todo mundo está vendo aí. É óbvio que esse laranja do Decadentes aqui, ele faz alusão à camisa laranja do ano passado. E o que estava escondido ali, que o Ronaldo Fraga não revelou a ninguém, é que esse laranja, no fundo, era uma provocação ao Atlético, que teve a sua cisão por causa da laranjada. Boa! Olha aí, boa, esse segredo boa. Que a gente só descobre agora. Boa. Mas diga, Marinho, você estava falando. Eu achei interessante que vários jogadores que vieram desse quadro do Atlético, né? Um deles é o Salim Salum. Salim Salum, para quem não sabe, né? o Marco Salum é descendente dele. Pra vocês terem a ideia, a comunidade árabe, ela ficou muito identificada com o Atlético, né? A italiana ficou nesses primórdios com Palestra Itália. Uhum. E o América até esse aspecto multicultural, né? Vocês podem ver que desde os primórdios nós temos lá, além do fundador negro, você vê etnia árabe, você vê italiano, por incrível que pareça, né? Vários sobrenomes italianos nos primórdios do América. Então, assim, o América era um clube de todos, de uma classe média liberal, vamos dizer assim. Muito dessas crianças, os pais eram funcionários públicos, trabalhavam ali no complexo ali do arquitetônico da Praça da Liberdade. Então, ou seja, América... essa história de elite, a nata da nata da sociedade, não é exatamente assim, né? Exatamente, a elite, Belo Horizontina, no caso, foi o Atlético, né? Eles fundaram lá no Coreto, da Praça do Parque Municipal, onde que era o local do shooting, né? Onde a fina flor da juventude Belo Horizontina flertavam os primeiros namoros lá. E depois o Atlético se enraizou em Lourdes. E o América era aqueles meninos lá que voltava sujo para casa, joelho sujo, ralado, e que todo mundo podia julgar. E nasceu na Timbiras com Bahia. E depois fomos lá para a Avenida Paraopeba com a fusão do Minas Gerais e ficamos lá até 1928, quando nós inauguramos a Alameda, né? E sim. É outro grande capítulo da nossa história. Muito bem. Sérgio Tavares. Eu queria que o Marinho falasse um pouco mais sobre o decacampeonato, porque eu acho que tem muitos números no decacampeonato que são, igual ele já falou, não perdemos, não tomamos nenhum gol e tal. Eu queria que ele falasse um pouco sobre alguns desses títulos do Deca aí, o que é mais relevante, assim, o que ele acha que é mais histórico mesmo. Ah, sem dúvida, o 1916, né, a gente vê os quadros que o América enfrentou, tanto no primeiro quanto no segundo, de grandes jogos, né, 3-0, depois 2-1, primeiro turno, e no retorno, 4-3 no Atlético e 3-0 no Atlético. Você imagina um rival apanhar por 10 anos seguidos, né? Gente, tenta trazer isso para a questão real, assim, do fato. Imagina um menino de 10 anos de idade em 1916. Ele nunca viu o time de ganhar do América. Ele vai ficar até os 20 anos de idade, ou seja, ele vai atravessar a infância, a adolescência, a fase adulta, vendo o time dele ser destruído pelo América, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é algo assim extremamente incrível, é também algo que todas as forças vão se mobilizar para contrapor essa hegemonia do América. Aí é outro capítulo. Agora, sobre a pergunta, 1917, eu acho assim um feito incrível. O América, 0 gol cedido no primeiro turno, 0 gol cedido no segundo turno. São 8 vitórias e 21 gols pró, ok? Isso aí já é por si só. Saldo de 21. Então assim, não tem como você tratar essas reproduções hoje, para trazer isso para a realidade, né? O América chegou a treinar nessa época do Deca, um detalhe interessante. O América treinava em alguns anos do decacampeonato no ginásio Anglo Mineiro, tá? Que depois que os professores, né, diretores viram que a ideia foi para frente, eles deixavam treinar. E eu achava engraçado que as notas de jornais da época falavam que no ginásio Anglo Mineiro treinavam o América e a seleção mineira. Só que esquecia de dizer que a seleção mineira era o América. Era o América. Então, criava-se duas notas jornalísticas, mas o treino era um só. É um fato, respondendo ao Serginho, um fato que eu achei muito engraçado isso, sabe? Porque você vai ver lá, a escalação da seleção mineira era do América. Não era uma pincelada com outros clubes, não era o América. Gente, com essa hegemonia, isso vai gerar uma inveja que vai estourar em 1925. Depois eu posso chegar nela aí também. Vamos lá. Aqui, me explica um negócio. Tá aí um negócio que eu nunca parei pra ver. Ou se alguém já me contou, eu esqueci. Por que o verde? Você tem ideia? O também verde foi sorteado, foi não? Foi exatamente, sorteado. Foi sorteado também? É, mas eu não sei, tá. Eu não sei as outras opções. O que nos é revelado na história oficial foram os nomes alternativos do América. Mas as outras cores, já que teve sorteio, provavelmente então teria outras cores. Eu não faço ideia. Muito bem. Para quem diz que Minas não tem um time que a represente com as suas cores, eu gosto de pensar que esse time é o América. Afinal de contas, a história de que a bandeira dos Inconfidentes era como ela é hoje, como é a bandeira do estado hoje, há uma certa dúvida com relação a isso, não é isso, Marim? Há muitos relatos de que essa bandeira poderia ter um triângulo verde ao invés de um triângulo vermelho, não é essa a história? Ah, é? Com certeza. Não. Inclusive, eu vou. Eu, não sendo historiador, é claro que eu vou errar. Mas a definição da bandeira como vermelha, me parece que ela é desse século que acabou de passar aqui agora, da segunda metade do século XX, não é isso, Marim? Sim, foi uma reconstrução, mesmo porque na época da bandeira, a história oficial era uma história monárquica, né? Uhum. Que era contra os preceitos iluministas e tal. Então, assim. Inclusive a história escrita por Van Hagen, que era um historiador lá contratado pelo Dom Pedro para fazer a história do Brasil, né, da identidade, ela foi carregada de propósitos institucionais. Sim. Então a noção da bandeira, a cor, o formato, isso é tudo processo de revisões históricas, revisionismo. A seleção mineira, inclusive, joga com uma camisa verde na inauguração do Mineirão, representando o estado e toda de verde, muito com essa ideia de que eventualmente a bandeira dos Inconfidentes fosse verde e não vermelha, né? Na inauguração do Mineirão em 65. Finalizando aqui, Henrique, outra curiosidade que o Serginho falou, perguntou, né, para. Me destacou, em 1921 já estava ficando chato. 21 antes do hepta já estava chato. Então o Atlético perdeu um clássico de 2-1 no dia 7 de setembro. E o problema é que o jogo foi no dia 7 de setembro. Então você imagina, data cívica, né? Coloca todo mundo lá na rua, foi todo mundo ver manifestações assim. Homenagens, eventos, e foram lá ver o jogo. E aí o Atlético estava novamente perdendo. Aí faltava 15 minutos para acabar o jogo, o Atlético totalmente se retirou do gramado e abandonou a partida, a revelia, e o América novamente ganhou a partida, né, antes do término dela, diante dessa desistência, né? Agora, além dessas questões, aí vai chegar no ano chave, né? O ano de 1925, que é o ano que marca... Como é que foi 25? É o ano que marca o Deca Campeonato do América, tá? É um aspecto muito, muito forte essa época aí. Conta essa história de 25. Primeiro o seguinte, era a época amadora, concorda? Então, todo Sim. mundo ali que jogava no América era estudante e trabalhava também. E tinha muitos, mais o que fazer. Tinha mais o que fazer. E muitos, segundo o Carlinhos Paiva, já tinham até se formado na universidade, na faculdade, por exemplo, a Faculdade Mineira de Letras, de Direito, desculpa. Aí os caras combinaram, falaram, não, nós fomos 9 vezes campeão, vamos ficar, ninguém vai embora, vamos ser 10. Vamos ser Deca. Tamanha era a confiança do América em conquistar o Deca. Além disso, eles se juntaram e foram buscar jogadores até consagrados nacionalmente para ajudar o América a ser Deca campeonato. Nessa época, o futebol ele não era visto socialmente como uma uma projeção, né, social. Ele não é visto como, né, algo positivo assim, nas famílias tradicionais. Então, trazer era mais aqueles caras mesmo, mais malandro mesmo. Por isso que o futebol ele convive muito com apelido, né? E a gente vendo os nomes dos jogadores já que tinham um certo destaque em outros lugares, vieram para jogar o Deca, como Sangueira, Tango, Badu, Pequitote. Eram os caras que vieram para dar uma força para o América. Uhum. E, além disso, gente, no início da década de 20, o deslocamento aqui em Belo Horizonte era muito mais complicado, né? Então, o América, por exemplo, para ir julgar em Juiz de Fora, era uma excursão. O Tupi não julgava aqui o Campeonato Mineiro, por exemplo. O Campeonato Mineiro, só até esclarecendo, o Campeonato Mineiro era o Campeonato de Belo Horizonte, né? Jogavam os times de Belo Horizonte, não de fora, não é isso? Exatamente. Agora, eu achei interessante, Sérgio, que às vezes eles falavam, o Tupi é o campeão da Zona da Mata. Vamos desafiar o campeão de BH, estão falando aí que é campeão de Minas Gerais. O, Tupi veio jogar com a América e perdeu de 2-1. Aí o América foi jogar também com o Tupinambás, empatou em 2-2 lá. E aí o Tupinambás não perdeu, não ganhou. O Palestra quis tirar uma forra com a América, uma taça, se não me engano, chamada 24 de maio. O América ganhou de 4-2. Então, além desses campeonatos, como eu falo, o campeonato oficial, né, o citadino, o América era desafiado, entendeu? Qual o cara faz a fila lá na categoria dele no MMA, vem outro lá e fala, peraí, você não lutou comigo, então vem, cai pra dentro, né? E o América não corria. E ganhava. E aí o América foi jogar com o Atlético, né? Na verdade, o primeiro jogo do América ficou sendo contra o Atlético, tá? E o Atlético, nesse ano de 1925, de tanto apanhar... Uhum. De tanto apanhar, ele vai misturar, se fundir com o Sport Higiênicos. Ele vai falar, chega, vamos juntar aqui com outro clube para derrubar o América. Então, prestem atenção. O Atlético se juntou com o Higiênicos antes de começar o Campeonato Mineiro. Junta dois para fazer um. Isso. O América olhou e falou assim, prestem os dois. E o engraçado é que as rodadas elas não eram sequenciais. Então, por exemplo, quando o América foi jogar a primeira rodada, o 7, se não me engano, já tinha jogado, 7 de setembro, já tinha jogado duas vezes. E o Palestra Itália, uma vez. Então, o campeonato amador tinha disso, que às vezes a partida ela era marcada com consenso entre as duas equipes diante de uma data que dava para juntar os dois times, já que cada um tinha suas obrigações. Bom, o jogo estava marcado para 14 de junho. A cidade se mobilizou, né? Vamos ver o América para jogar a primeira partida do campeonato. Alguns locais, como a farmácia americana, colocou até um bronze para premiar quem ia vencer a partida, para incentivar, né? Aí as manchetes de jornal, chamada Vida Esportiva, que é um barato. Elas colocavam lá, os homens fazem as apostas, as moissolas estão alvoroçadas, não se fala mais nada na cidade, nas casas de repasto é só o clássico que se fala, né? Já era clássico, né? Atlético e América prestes a ter um embate novamente. Senhores, o estádio lotou e no final 4-1 para o América. Ei, beleza. O campeonato mineiro foi interrompido. Aí todo mundo ficou em estado de choque, né? Você imagina o pessoal juntar para tentar derrubar a força americana e não conseguiu. O Higiênico também era uma força naquela época, né? Correto. E aí o campeonato mineiro ele era interrompido porque teve também campeonatos simultâneos como de seleções estaduais, tá? E o América cedeu só 12 jogadores para a seleção mineira daquele ano. Né? É mais que 11, né? Aí nós fomos jogar com a seleção do estado do Rio de Janeiro e a seleção fluminense, né, que é a do estado, e vencemos por 6-0. E depois que vencemos esse jogo contra a seleção fluminense de 6-0, no momento que os jogadores voltam, aí inicia uma debandada, né? Em geral, porque ninguém queria ser sparring daquele time de 1925. Então todo mundo ficou com medo de sofrer um massacre maior que o Atlético sofreu. Aí não foi só o Atlético que correu, não. 7 de setembro, o Lusitano, que era um clube do Santa Efigênia, de origem portuguesa, o Palmeiras, Atlético, vários clubes acabaram se debandando. E o América, diante dessa inquestionável superioridade, foi aclamado, né, como o Deca campeão de fato e de direito, diante da desistência dos outros clubes em terminar o campeonato. Mas então a gente fecha com um jogo? Sim. Esse ano? Não precisa mais, mano. A lógica era mais ou menos assim, você me corri se eu estiver errado, Marinho. É, se o Atlético, que era o único que conseguiria fazer frente ao América, tomou de 4-1, eu que sou um time menor não vou passar vergonha, tchau. É, o Atlético faz o higiênico. Isso, você junta duas grandes forças para fazer o clube que vai bater o América. Agora vai. Aí chega lá, toma de 4-1. E talvez mais impactante ainda, a seleção era do estado do Rio inteiro, Marinho, porque aí já tem clubes ali do Rio de Janeiro que são clubes mais antigos que já deviam ter jogadores interessantes, talvez. Devia ser uma seleção muito forte, tomar de 6-0. Concordo. Os grandes do Rio entravam, porque é Fluminense, né? Tinha o estado da Guanabara naquela época. Os clubes da capital também jogavam na seleção Fluminense? Até onde eu sei, os da capital serviam. Alguns iam para Fluminense e outros iam para Guanabara. Então, assim, os do estado não faziam essa seleção da Guanabara, mas, em compensação, alguns iam para Fluminense. É, Botafogo é Niterói, né? Então, o Botafogo já provavelmente já tinha, não era isso? Botafogo não é de Niterói, eu tô viajando? Não, o Botafogo é da Zona Sul. Não, é de Botafogo mesmo. É, General Severiano, é Botafogo, capital. Eu viajei agora, então. Não, mas o Botafogo acho que tem uma ligação com o Niterói, também não sei explicar qual, mas tem. É, tem alguma coisa, não tem não? É o Caio Martins, então? É o Caio Martins, é. É por causa do Caio Martins, mas o clube provavelmente não jogava lá naquela época. Principalmente depois que eles perderam a sede de General Severiano, foram para Caio Martins e jogando os grandes jogos no Maracanã. Mas aí, voltando ao nosso América, a preocupação agora, na minha, né, nessa análise histórica aí, é que em 1926 em diante, apertou para o nosso lado, né? Porque, você imagina, né, a mobilização vamos dizer assim, de se fazer outro campeonato foi muito grande. E até a forçação de barra, né? Eu já até enviei arquivos aí do zagueiro do Cruzeiro, Ninão, confessando que o Cruzeiro levou de 9-2 para o América não ser 11 vezes campeão. Sim. Então, já até mandei esse arquivo que está publicado no livro do Plínio Barreto, Memórias do Futebol. Então, assim, aí o América conseguiu ainda ser vice em 27, e aí, atravessando esse contexto de duas ligas, né? A liga que fazia gestão do campeonato, ela foi dissolvida, ela foi minada propositalmente, entendeu? Para o América perder essa força toda. Eu quero que vocês guardem isso para a gente entender o questionamento do América ao profissionalismo. Uhum. Repara pois que só puxando aquela, voltando aquela história, aquela que nós já desmistificamos, de que a elite belo-horizontina era quem estava ali na fundação do América. É claro, gente, que quando a gente está falando de funcionários públicos, nós estamos falando de meninos que estudam numa escola, que lecionam em inglês, etc. e tal, certamente a gente não pode falar que o América tem uma origem popular. O América não sai das camadas mais baixas da população, sai sim de uma população que é uma classe média remediada, que tem uma qualidade, um padrão de vida um pouco melhor, mas isso ainda não se configura como sendo a elite da cidade. A elite da cidade fundou um outro clube que hoje tenta se passar por popular. Não foi o América. E aí você tem esse clube que foi fundado por um grupo de jovens que tem um certo grau de estudo, que tem uma paixão pelo esporte, que se une a outros adultos que vão agregando, vendo que a coisa está organizada ali por aqueles meninos, começam a fazer a sua do esporte o seu motivo de encontro, se dedicam àquilo, e você tem essa sequência vitoriosa que é de até hoje ela foi inigualável. Ela não foi igualada à época por ninguém, né? Se a gente pode pensar no ABC depois, na década de 30, e eu não conheço muito do histórico da conquista do ABC. Se você pensar em São Paulo, teve o Enea campeonato do Clube Atlético Paulistano, que depois foi dissolvido também numa rejeição ao profissionalismo lá em São Paulo. Ao invés do América, que continuou resistindo, o paulistano abandonou o futebol profissional e abandonou as disputas. Mas quando você tem uma sequência dessa, e não é exatamente, é só para consolidar essa coisa de que o América não é de fato essa elite igual dizem, você tem outras forças, outros donos da bola que não estão vendo o seu poderio, a sua maior influência dominar qualquer que seja o pedacinho ali da vida cotidiana. Há uma reação através de outros subterfúgios. Você busca esse resultado fora do campo de jogo, fora do mérito desportivo. E aí que vão acontecer essas mudanças que o Marquinhos vai trazer pra gente. Tô muito errado, Marinho? Não, é exatamente isso. É aquela questão de a produção de uma verdade, né, incessantemente dita, ela acaba fixando. E você imagina as migrações, né, nos anos 30, anos 40, a cidade de Belo Horizonte começa a se expandir, o cara que chega, ele não vai se identificar com o time da elite, né? Então ele abre o jornal e vê escrito lá que era o clube do povo, era aquele outro clube. Vamos dizer que os prestígios populares, né, nas sociais, estavam diretamente associados a essas produções, essas revisões de conceito. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar ao Plínio Barreto, que escreveu a Enciclopédia do Cruzeiro, e ele trabalhou no Folha de Minas, que era um jornal muito famoso nos anos 30 e 40. Eu perguntei, Plínio, você tem uma ligação muito forte com Palestra, o que, que aconteceu? Ele falou, Mário, o América foi minado nessa época, depois do Deca, ele virou o alvo a ser batido, e ele foi incessantemente associado a um grupo minoritário de elite. A gente era orientado, pressionado a escrever nos editoriais e jornais que o clube da massa era outro, e era o Atlético. Por isso que eu me tornei rival do Atlético, mesmo não sendo italiano. Eu preferi ir para o Palestra Itália, que era uma força emergente, que era um time que batia de frente com o Atlético de uma maneira mais frequente, já que o América tinha abandonado as questões do profissionalismo e, consequentemente, ele perdeu e muito no seu poderio competitivo. Uhum. Ô, Marinho, dentro disso aí, tem aqui algumas participações, já vou até falar para dar atenção também para os nossos ouvintes. Okay. Marcos, e aí tem uma pergunta que é nessa linha e é nesse tempo aí. O Marcos Grassi manda aqui Marinho para presidente da República, tá, do América. Da República, lógico. O Guilherme Chaves manda aqui uma aula de história do América, programa para ser eternizado. A ideia é essa mesmo, Guilherme. Esse programa vai ficar gravado, todos os americanos deveriam ouvir essa aula aqui. O Cristiano Regis manda que está na área, manda um boa noite para todo mundo, e o Brendo Manuel também manda um abraço para todos. Um abraço aí, Breno. E o Thales Costa manda aqui uma pergunta, Marinho, que é o seguinte: O Henrique e você já disseram aí que o América não tinha uma torcida de elite, como a gente costuma ouvir por aí, mas ele pergunta se em algum momento aí durante o Deca, ou talvez posteriormente, o América teve a maior torcida de Belo Horizonte. Bem, na verdade, o América tem até uma conquista de uma taça chamada Taça Líder. A Taça Líder não foi disputada no campo, ela foi disputada em votação como o clube mais simpático da capital, e as pessoas colocavam o nome do clube de preferência e depositavam em algumas urnas espalhadas em farmácias, espalhadas em alguns estabelecimentos na cidade. O América ganhou essa Taça Líder, tá? No início dos anos 30. Eu posso, mas seria leviandade minha dizer que o América era o clube que necessariamente tinha a maior torcida. Uhum. Como eu não tenho scout, não tenho dados estatísticos concretos, né, não tenho nenhuma análise empírica, quantitativa, então eu falaria com certeza que as torcidas maiores eram o América e Atlético. Tá? O Atlético nunca perdeu esse posto de clube popular, desde os primórdios. Ele, apesar da origem de elite dele, ele atravessou as décadas e conseguiu angariar esses torcedores que, na verdade, cidadãos assim que não estavam, nem conheciam o esporte, né, gente? Nós estamos falando aí dos anos 30. O esporte estava sendo apresentado ainda. Estava sendo apresentado, o cara vinha de zona rural, não sabia nem o que era isso. Aí você chega em Belo Horizonte vendo um time só, né, tendo algumas ajudas, né, arbitragem tendo que mexer a favor, né? Aí começa a criar todo aquele contexto simbólico, né, de um clube lutador, de um clube que realmente teve seus grandes méritos. Eu também não posso ficar, a paixão não pode me cegar, apesar de, né, cegar muitas vezes, né? Mas a paixão não pode me cegar, que eles também tiveram méritos nos crescimentos. Eles souberam cativar essa legião de trabalhadores que vieram para construir a nova capital. Exatamente, para desenvolver a nova capital, e tiveram o mérito. Agora, dizer que o América teve a maior torcida, eu não diria. Eu poderia dizer que era bem equiparado, já que também era dentro da contorno, né? Belo Horizonte, bairros como Floresta, era periferia. Só para vocês terem a noção das dimensões daquela época, né? E o Atlético teve 4 anos de frente aí para começar a conquistar essa torcida também, né? O time é 4 anos mais velho ali. Era natural que isso acontecesse também. Ô Marinho. Oi. Essa Taça Líder, ela seria um protótipo de uma pesquisa igual a gente tem hoje? Quais as maiores torcidas? Você faz uma pesquisa e tal, e as pessoas respondem? Seria um protótipo disso? Exatamente. Como o clube estava... interessante, né? A áurea institucional dos clubes ficava muito em determinados locais, né? Por exemplo, a Lourdes era a área dos caras, né? O bar dos americanos era o bar tal, o bar dos atleticanos era o bar tal. Aí ficava aquela conversa, nós somos a maioria, mas nós estamos na nossa bolha. Vamos procurar saber, então, na cidade, quem é a maior, né? Então foi, sim, uma pesquisa de popularidade e tal, que o Carlinhos Paiva me passou esse dado de que o América ganhou uma Taça Líder, mas eu creio que essa taça ela não foi uma edição somente, tá? Eu creio que ela teve em outras situações e provavelmente o Atlético com certeza ganhou, né? Agora, o que me chamou a atenção é que num contexto de todas as forças se mobilizarem contra o América, em 1928, ou seja, 3 anos depois do Deca, a gente inaugura o estádio na Avenida Araguaia, né? Que é a Alameda, a futura Alameda, né? Isso... chama muito a atenção da gente. 1928, já inicia a era Alameda. Demonstra uma certa organização do clube já naquela época, né? Sim. É, em termos, eu digo, em termos financeiros, etc e tal. Outro dia, alguém deu uma zoada no grupo, eu não lembro se era no grupo, só no programa passado, falando que ninguém, acho que foi no programa, que ninguém cuidava de imóveis, nenhum clube cuidava de imóveis como o América. Ao que eu respondi que hoje nenhum clube depende, talvez, tanto dos imóveis quanto o América depende. A mim sempre pareceu que conseguir construir o Independência, que à época era um dos estádios mais, talvez, de maior capacidade do país e dos mais modernos para a época em si, né? Denota uma capacidade de organização e de investimento que o clube tinha. Eu tenho uma história do que eu já contei aqui, que eu só sou americano por causa do meu bisavô, que veio do interior de Minas para Belo Horizonte para jogar futebol. E ele chegou em BH para jogar no Atlético. Ele só foi parar no América porque o então companheiro de quarto dele, a pessoa da cidade dele que ele conhecia, com quem ele veio morar aqui em Belo Horizonte, virou para ele e falou assim: olha, tudo bem, você veio para jogar no Atlético e tal, agora o América é mais organizadinho. Se você olhar o campo, lá o campo é gramado, do Atlético é só terra, o campo do América tem trave. Então, assim, existia ali uma diferença de cuidar. Ainda que o Atlético fosse o clube fundado pelas elites, e possivelmente com até uma capacidade financeira de investimento maior do que a do América, existia uma dedicação maior, pelo menos, do quadro americano ao futebol, né? Sempre me transpareceu. Diga, Mário. Eu concordo tanto com isso que aquela coisa do funcionalismo público, dos caras que estão lá, que sabem o América sempre conviveu com aquela perspectiva de não se acomodar, de tentar se organizar, pensamento futuro. Os meninos tinham um modelo americano de educação lá da fundação e colocaram com certeza esse republicanismo todo no estatuto. Vocês terem uma ideia, em 1928 o América foi o primeiro clube do Brasil com um relógio no estádio. Placar. Em 1928. Um relógio lá que marca o tempo. E isso eu fico pensando, né? Provavelmente a Federação Mineira ou até órgãos maiores proibiram, né? Mas essa coisa do América ser pioneiro, né? O América. A preocupação em cuidar demasiadamente dos seus objetivos, da sua estrutura, tudo cuidado com muito carinho. Eu percebo muito isso, sabe? Todas as construções, as estruturas que o América fez parte. E isso, para mim, tem relação direta com a entrada dos anos 30, que nós já podemos comentar que é o questionamento ao profissionalismo. Vamos lá. Tem até a pergunta da Anne aqui, só para a gente não pular ninguém. Teve o Thales Costa, o Cristiano Regis está aí mandando seu boa noite, falando que está na área. O Brendo mandando um abraço a todos no programa de hoje. Eu tenho uma sacanagem para sacanear o Brendo mais tarde. A Anne, então, está perguntando se o América abandonou o profissionalismo nessa época, se foi depois do Deca. Foi depois do Deca, alguns anos depois, né, o Marinho? Abandonou não, na verdade, nessa época do Deca não era profissional, o América vai ser resistente à profissionalização aí nos anos 30. Como é que é essa história? Isso aconteceu no ano de 1933, ou seja, 8 anos depois do Deca. Uhum. Era uma corrente até mundial, né? Se não me engano, quem que começou a trazer essa conotação de classe, classista na classe dos jogadores, era a República do Mussolini, a República Fascista na Itália, onde alguns jogadores que jogaram na Itália vieram para o Palestra Itália, fizeram esse intercâmbio, e aqui nós tínhamos o Brasil pós-Revolução de 30, né? Então a gente tinha também pensamentos classistas, né, corporativistas, de regulamentação de classe. E aí o profissionalismo começou a virar uma realidade também aqui no Brasil. Em 1933, já entra a proposta ao profissionalismo. A Liga chama os clubes para a mudança do futebol mineiro. Tá? nós temos aí, chamou o Vila Nova, né, o Atlético, o Palestra, e o América, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele foi o único clube que bateu de frente, ele não aceitou a forma como estava sendo esse profissionalismo. Aí que eu vou entrar na questão. Todo mundo, às vezes o leigo, vira e fala assim, o América, pensamento atrasado, não quis acompanhar o bonde da história, se perdeu no tempo. Gente, isso é uma análise tão primária que não é possível que os caras que viveram naquela época, e eu estou falando de gestores do clube, né, que ao mesmo tempo que eram gestores do América, eram os políticos, eram profissionais autônomos, liberais, eram os médicos, os advogados mais respeitados da cidade, não tiveram essa ideia. O que é que acontece? Antes dessa proposta do profissionalismo, já ocorria, e muito, o chamado profissionalismo marrom. Né? O que, que seria isso? Alguns apoios por fora, até ligados a federações, núcleos de imprensa, entendeu? Muita gente por fora dando bicho à revelia para trazer um jogador que chegasse em Belo Horizonte, qual foi o caso do bisavô do Henrique, já mais para frente, na hora que o cara chegava lá na Estação Central, já tinha lá o protótipo do empresário lá na porta para trazer dinheiro aí de esquema de jogo de bicho, né? Que o jogo de bicho sempre andou junto com o futebol, pode dizer. Deixa eu te interromper rapidinho, só para a gente, até para esclarecer para todo mundo. A lógica do futebol nesse início, do futebol amador, era uma lógica de amor ao esporte. Todo mundo julgava, igual você falou, tinha os seus empregos e o hobby, né, a paixão ali, era jogar futebol. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Deca Campeonato é até mais valorizado para mim por isso, porque quem estava jogando ali eram os caras que falavam assim, não, eu quero jogar pelo América. Eu não recebo nada por isso. Né? Eu tenho amor ao América E se a gente for trazer isso até para os dias de hoje, a gente valoriza muito mais o jogador que é o raçudo, né? O que se identifica com o time e tal. Apesar de nós vivermos o quê? Já 80 anos de profissionalismo no futebol, né? Então, exato. Naquela época, você tinha essa corrente que pensava, não, o futebol tem que ser uma coisa de amor. Então, você só vai jogar no time que você ama e vai dar tudo por aquele time. Aí, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque se você for observar, amador, até o termo amador é aquele que ama algo, né? Isso, exatamente. E aí esse amadorismo marrom que você fala é exatamente isso, porque você começa a ter mais jogos, as coisas vão ficando mais requintadas, né? Mais organizadas e tal, e aí começa a entrar, peraí, eu não posso só para eu ganhar, eu tenho que ter outros incentivos aí, eu tenho que valorizar, vou pagar para trazer aquele outro cara que ama aquele time, mas ele vai jogar no meu e tal, né? E aí o que que acontece? E foi uma forma agressiva, tanto é, isso foi tão agressivo que quem cultivava os valores genuínos, que a gente vê muito nas Olimpíadas, né? Por isso que até hoje, né, você vê que a Olimpíada tem um lado mais amador, não no sentido funcional do termo, mas no sentido ideológico do termo. Uhum. Você observa, por exemplo, que a seleção de futebol lá na Olimpíada, ela tem restrição, né? Ela não pode ir aquela seleção toda capitalista, mercadológica que a gente vê. Então, o América cultivava esses princípios esportivos, né? Mantinha o seu espírito, mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural. O Henrique falou muito bem, o paulistano que fazia a fila lá em São Paulo abandonou o futebol. Ele ficou tão revoltado que ele abandonou. Aí o América ficou assim, abandona ou não? Perguntou para os jogadores, o Conselho Deliberativo, teve uma reunião lá, para inclusive eleger uma nova diretoria. E esse cara, eu tenho inclusive um estatuto original de 1935, com as cores vermelhas. Até para consulta, se alguém quiser aí, pode informar privado. E ficou aquele embate, tipo, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Né? O profissionalismo marrom é uma realidade. Né? Não tem como sair disso. A jogatina está comendo solta. Jogador está vindo com proposta financeira de bicho. Né? Então, o América, o que faz? Entra ou não entra? Nesse impasse, o América, pensando no, na questão da integração, aceitou. Mas ele aceitou com aquela ideia de não dissolver a liga de novo, porque, para quem não sabe, em Minas Gerais é um dos estados que menos tinha união esportiva na época. E a gente sabe por quê. Principalmente o América sendo o alvo, e depois que o América interrompeu, depois que passou o Deca, aí ficou a briga dos outros, um querendo engolir o outro para ser o novo Deca campeão. Entendeu? Então, com esse impasse, aquele negócio todo, o América chegou a entrar no campeonato de 1933 faltando jogadores, pra vocês terem a ideia. Ficou nesse atraso para decidir o que faz, as discussões, né, que exigia que o América fizesse contrato com os jogadores. O América foi perdendo a condição de montar um time a tempo. Né? E foi aí que posso dizer que o campeonato de 33 foi um fiasco. E aí nós viramos vermelho. O América adota as cores vermelhas como um protesto. A forma... Gente, eu não sei se vocês vão concordar. Eu sou muito mais assim para falar que o América não concordou. Não é que o América não concordou com o profissionalismo. O América não concordou com a forma que estava sendo adotada. Com o modelo que estava sendo adotado. Isso. Eu sou mais nesse modo de interpretação. Concordo, sim. Porque aí, se fosse uma negação total, talvez tivesse seguido o caminho do paulistano, de abandonar a liga como um todo e tal. Se o América tivesse negado, o América não teria feito contrato com jogadores posteriormente. Uhum. E o América fez contrato em 1933 com jogadores. Se o América não tivesse concordado, o América teria se dissolvido. Se o América não tivesse concordado, o América teria... encerrado seu quadro social, entendeu? O América não foi essa forma, o América entrou protestando. E aí entra outra questão, inclusive, que eu acho que foi o Sérgio que me perguntou em outra oportunidade, a questão do protesto do América. Olha que interessante, vai gerar um fator motivacional para o Mangabeira criar, primeiramente, o Pato Donald como personagem, o mascote do Coelho. Vocês sabiam disso? Pato Donald. Mas foi rejeitado totalmente, né? O que aconteceu, o Sérgio, eu acho que você está, inclusive, numa pergunta que você fez anteriormente, não aqui no programa, é que o Pato Donald, criado lá, né? Acho que é Disney, né? É Disney. Ele foi criado nos anos 30. Então, assim, olha que interessante, gente. O América, com aquele protesto todo, em 1933. Você sabe em que ano que o Pato Donald foi inventado? Por essa época aí. 34. Ah, então, é isso aí. Aí, o que acontece? O Pato Donald, você vê que ele é aquele personagem cri-cri, né? Que fica criando casa, fica pulando no mesmo lugar, sem sair do lugar, xingando todo mundo. Então a ideia que o pessoal tinha dos dirigentes do América nessa época era essa, os cri-cri, que não aceitava a arbitragem, que não aceitava o modelo do campeonato, que não aceitava a forma da profissionalização, que era aquele pessoal mais briguento, mais nervoso, e aí colocou o Pato Donald, mesmo porque na época que foi criado os mascotes, era a época da Segunda Guerra Mundial, e a gente estava naquele processo de intercâmbio cultural com os Estados Unidos, propositalmente, né, que os Estados Unidos criou um universo de amizade para forçar a entrada de Getúlio ao favor deles, né, dos aliados contra o Eixo, e inclusive teve até, o Pato Donald até participou de filmes, né, inclusive um com o Zé Carioca, né, no ano de 1944. Então você vê que o Pato Donald, ele estava muito... Até os personagens em geral, Disney, né, muito forte aqui com a relação do Brasil, E o Pato Donald, ele, nos anos 40, ele já estava sendo associado ao América. Mas aqui no Brasil, Pato é sinônimo de perdedor em alguns jogos, principalmente de baralho. E em cima disso, automaticamente, foi escolhido o coelho. Aí tem outras versões. O Carlinhos me disse uma vez que na época que o Mangabeira criou o coelho, boa parte do quadro da comissão que dirigiu a América tinha coelho no sobrenome. Vocês sabiam disso? Eu já tinha ouvido essa história. Do todo o quadro. Me disseram que era... A história que eu tinha ouvido era do presidente apenas. Era Gerson de Sales Coelho. Mas o Carlinhos chegou a me dizer que foi muito engraçado, que eram vários, assim. E o coelho é um animal refinado, esperto, né? Você vê, por exemplo, o Pernalonga, né? Que sempre pregava a peça na galera mais afoita. Aquele cara mais fino, né? Aí, ó, você pode associar também a um jeito mais refinado, mas distante do grosso da população. Né? Você pega aquele cara mais refinado, mais aristocrático, talvez, e que finge de bobo, mas que tá vendo a situação toda. Aí mudou radicalmente o coelho. Já me falaram também que na época que o América ficou de vermelho, só voltando um pouquinho, que é muita informação, né, gente? 1933 a 43 o América ficou de vermelho e posteriormente nos anos 40, quando o Mangabeira começou a associar os clubes aos bichos, o América já era com aquele uniforme da Alameda clássico, que é a camisa branca, com detalhes em gola verde, igual esse terceiro uniforme que o América está jogando neste ano, maravilhoso, que tem aquelas cordinhas na gola, né? Bonito mesmo. Então, você olhando aquela camisa, você vê a predominância do branco, uma lebre branca, talvez, associando. Então, tem várias versões. A gente, o Mangabeira disse a questão do sobrenome, tá? E o Carlinhos Paiva, o nosso historiador oficial, ele adota como uma versão mais oficial. Isso foi, o Mangabeira criou isso, acho que em 45, não é isso? Correto, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, isso. E foi o período que a América, vamos dizer assim, ressurgiu, né? E eu queria deixar registrado com os senhores que o ressurgimento do América deve-se muito ao empreendedorismo do Alair Gonçalves Couto, que era um cara de muito contato, que organizava bailes e as festas mais almejadas da cidade no Automóvel Clube. E era um cara assim que pensou automaticamente uma forma de colocar, reinserir o América no cenário do futebol novamente. E fez aquela máquina em 1948. O América tirou jogador de clubes da Argentina. O América tirou jogador do Atlético. Entendeu? Ele botou grana lá para fazer um esquadrão e o negócio surtiu efeito. O América foi campeão mineiro. O América foi campeão dos campeões contra os clubes mais fortes do Brasil na época. Isso aí é o primeiro campeonato brasileiro, né, não? E a reinauguração do Independência. Ou seja, olha para vocês terem uma ideia. Do Alameda. Alameda. Olha para vocês verem. Ele modernizou. Quis modernizar o estádio, ou seja, concretizou esse sonho. Contratou vários jogadores. Reza a lenda que ele, além dos bichos, ele tinha um carro importado lá, conversível. Ele chegava pro Petrone e falava: ó, se você meter 3 gols no Cruzeiro ou no Atlético, aí você vai poder passear aqui com ele à vontade na cidade. Então os jogadores se matavam em campo para receber as premiações, e ele, esses incentivos, fez o América ganhar nada mais, nada menos que o do Vasco, gente, em 48. Eu tive no Museu do Vasco da Gama, lá em São Januário, e eles falam demais nesse time. Para mim, é o time que eles mais falaram lá, o dos Guias, que é o chamado Expresso da Vitória, que é o time de 48, que foi a base da seleção de 50, de Barbosa Ademir Queixada, passando pelo Príncipe Danilo, né, o Danilo Alvim, né, de volante. O Vasco era uma seleção brasileira, veio e tomou de 4 do América. E aí eu perguntando para eles lá, o número de derrotas que o Vasco teve no ano foi ínfimo. Ele passou o rodo no Rio de Janeiro, lá no Campeonato Sul-Americano. O Eurico Miranda mandou colocar até abaixo do placar eletrônico de São Januário a menção a esse título de 48. E o América fez um time com propriedade, né? Então, esse título aí do Vasco, eles chamam de a primeira Libertadores, né? Correto. Então, o nosso Taça de Campeões é o primeiro brasileiro, velho. É, aí existem várias interpretações, né? Que inclusive, né, igual, por exemplo, o Cruzeiro recentemente pleiteou a Taça Brasil. Marinho, a gente sabe que o rigor histórico não te permite dizer isso, mas nós aqui, bobo, podemos falar. Foi o primeiro campeonato brasileiro a ser reconhecido ainda pela CBF. Exatamente. É, sabe por quê? O Cruzeiro foi campeão da Taça de Brasil, né, de 66, e eles reivindicam como brasileiro. E julgaram, se não me engano, 6 vezes para conquistar esse título. É um formato padrão Copa do Brasil, né? Uhum. E o América também julgou poucas vezes, mas também com as maiores forças do futebol na época, né? O São Paulo, o próprio Vasco da Gama e o próprio Atlético, que era já era nos anos 40 a principal força aqui de Minas Gerais. Então, pela essa relevância, pelo contexto, eu acho que eu coloco o América de 48... Posso colocar como o maior América de todos os tempos. E agora eu posso estar criando uma polêmica aí. Inclusive acima do Deca Campeonato, mas você pegar numa era profissional, o América bateu, vamos dizer assim, a seleção de 50 antes do Uruguai, de 4. O América com um estádio moderno, vencendo contra tudo e contra todos, o Atlético na final do Mineiro, que era uma final viciada. Vocês podem pegar um scout aí de jogos entre Atlético e América. Você vê lá, o América ganha no turno, ganha no retorno e perde na final. Por quê? Aí você vai ver lá, pênalti, não sei o quê, época de Cidinho Bola Nossa, Hélio, né? Época de Joaquim. Que absurdo! Carinho. Quem imaginaria algo assim? É. Então, assim, uma época tão complicada para o América. Ó, gente, olha, é coincidência. O América tem vários vices nos anos 40. O único título que o América ganhou nos anos 40 foi o único ano nos anos 40 que teve hábito de fora. Aí eu pergunto, é um raio que caiu aqui em Belo Horizonte, é uma coincidência incrível, né? Então, numa época tão viciante, tão complicada, o América fazer essa fila do jeito que fez, né, com jogadores renomados. Ô, gente, em 48, para quem não sabe, o América foi jogar com o Botafogo na estreia do Nilton Santos lá no Rio de Janeiro. Em General Severiano, nós ganhamos de 2-1 com gol de bicicleta do Petrônio. Entendeu? O América não estava desafiando. Em 48, o América não desafiou qualquer força, não. O América olha que loucura. A enciclopédia do futebol, o Nilton Santos, estreou num jogo contra o América, perdendo no Rio de Janeiro. Então, assim, é surreal isso que eu estou falando para vocês. O América, o poderio do América nessa época foi tão grande. O América era chamado para excursões no Brasil. Eu tenho um jornal aqui, muito interessante, de 48, de uma excursão que clubes do Paraná fizeram uma vaquinha para chamar o América, para o América fazer um giro lá em Curitiba de 2-3 jogos. E o jogo era vendido como se fosse um filme de Clark Gable, estreando lá. Venham ver o América de Minas, que está batendo em todo mundo lá e tal. Então, assim, em 48, eu, apesar de não ter vivido, mas pelos impactos do contexto, é uma era assim que o América conseguiu estar, sem sombra de dúvida, de igual para igual com os maiores clubes do Brasil. Ô, Marinho, e aí nessa época a gente já estava novamente verde e já acertado com essa questão do profissionalismo? Exatamente. Aí entra uma questão, né? A gente estava acertado com o profissionalismo, mas já com uma torcida não tão proporcional aos rivais. Questão de ordem. Comentário do Marcos Grassi. Imagina se o Giva treinasse o América em 48. Segue o programa. O mito, né? O mito, Giga. Então, assim, respondendo ao Alisson, o uniforme do América já era branco, com calção preto e meião cinza, né? Era o América e o Botafogo que tinha esse formato. Alguns americanos podem questionar, falar assim, mas eu já vi uma foto de 1948 que o América está com a camisa branca e uma lista diagonal verde, aquele primeiro uniforme nosso. Ô, gente, essa foto é da reinauguração do campeonato da Copa dos Campeões, em que o América jogou alguns jogos com esse uniforme para lembrar o primeiro uniforme do América. Era uma edição comemorativa. Mas a camisa do América já na Alameda é a que a gente conhece, a branca, com detalhes na manga e gola verde, calção preto e meião cinza. A Alameda, né, gente, ela foi o nosso coração de 28 a 48 com a reinauguração e depois até o início dos anos 70, mais precisamente em 73, 74. Então, de 28 a 74, você pode pegar o que o América viveu, se enraizou, né? No centro de Belo Horizonte, igual o pessoal, né, a gente já estava comentando, ou necessariamente no Santa Efigênia, enfim. Mas o América tem grande parte da sua história ali, naquela região ali, bem próximo ao Boulevard, né, onde que é a sede do clube hoje. Ô Mari, então, você falou que aí, a partir dessa reinauguração do Alameda e tal, o América já, a torcida já não era o que era antes. Mas não é dessa época ainda o chamado clássico das multidões? Positivo. O clássico das multidões, ele pode ser considerado durante toda a era anterior ao Mineirão. Então, podemos dizer que até os anos 50, os clássicos que paravam a cidade de Belo Horizonte no sentido de torcida, assim, pode ser considerado o Atlético América, inclusive o Independência, que é de 1950, né? O Independência também viveu isso, o estádio dividido ao meio entre Atlético e América, já que o Mineirão ele só é de setembro de 65. Ô Marinho, eu tenho uma pergunta aqui também sobre, tá aqui na pauta, a questão da ajuda ao Goiás, só por curiosidade aí, você conta essa história pra gente, a questão do uniforme lá pro Goiás. Foi muito interessante, inclusive o Goiás chegou a fazer uma camisa comemorativa, se não me engano, não sei se foi Lotto ou Puma agora recente, o fornecedor, fez sim essa camisa em homenagem ao América, né? Para quem não sabe, o Paulo Papini, que é da família Papini, da grandes americanos, né, chegou a levar um jogo de camisa toda verde, estilo Palmeiras, mas com uma faixa horizontal na frente. E essa camisa me parece que ela não foi aprovada. Tá? E nos anos 40... O Goiás que estava sendo fundado, se não me engano, o Goiás ele é fundado em 43. Isso. Que é o ano que o América tinha voltado a ser verde. Uhum. E o Goiás não tinha cor ainda, ele era uma camisa toda branca. Eles vieram em Belo Horizonte, chegaram a ver se tinha como arrumar alguma doação, porque Goiás era um estado ainda muito inóspito, né? Muito pouco povoado. Podemos dizer que a região ali do Henrique de Brasília, só depois de 60 que, né, que teve a com a inauguração da nova capital, que é uma das desculpas para a inauguração de Brasília, da nova capital, era interiorizar o país, né? Que vivia exatamente basicamente ali na zona da mata, próxima ao litoral. Então, até em 43, 43, nós estamos falando aqui de praticamente 20 anos antes da inauguração de Brasília, né? Era tudo mato, literalmente. Literalmente. Alguns estudos atribuem ao Juscelino Kubitschek, nos anos 50, a grande mola propulsora da capilarização rodoviária, né, do país. Então, antes de JK, realmente, o Brasil ele era muito pouco desbravado, né? E o Goiás veio para Belo Horizonte como se fosse uma jornada épica, né? Para tentar conseguir alguma coisa pela falta de estrutura. Dizem que ele bateu na porta dos maiores clubes aqui de BH. O único que abriu as portas foram o América. Os outros não sequer atenderam. E eles, em agradecimento, eles ganharam as camisas, eles falaram que a partir daquele dia eles seriam verde como o América. Então a gente tem uma relação assim com o Goiás. Então, para quem não tiver uma simpatia com algum clube em Goiânia, os esmeraldinos são, por que não, parentes dos alamedinos. É isso aí. Muito bem. Tem muito torcedor. Eu, de vez em quando, vou a Goiânia. E até pela proximidade com a capital. Minha esposa tem alguns parentes em Goiânia também. Eu tenho alguns amigos que são de lá. E, eventualmente, quando eu pergunto ao torcedor do Goiás, geralmente são mais novos, né? Eu pergunto para eles se eles sabem dessa história. Eu te falar que tem muitos que não sabem dessa história, viu? Mesmo torcedor do Goiás, não estão a par disso, não. Henrique, é muito comum, vamos trazer para a realidade aqui dos ouvintes, aqui da maioria que mora em BH, você pegar com um cruzeirense e a maioria não sabe nada do Palestra Itália, do período do Palestra Itália. Eu acho assim, eu acho que isso é um problema já mais complexo, né? Da ausência de memória que tem em nosso país, por isso que a gente constantemente passa por questões que não deveria se passar se tivesse estudado a história, se tivesse preocupado com a educação e os valores de senso crítico da nossa memória, da formação, né, cultural em várias frentes. Então, assim, é muito comum a gente repetir os erros por causa disso. Então, o futebol também você vê isso nitidamente. Muita gente sequer sabe da história do seu clube, e eu acho que é uma função nossa, minha, de vocês, os decadentes, em estar ajudando os americanos, os novos americanos, a saberem um pouco da história do nosso clube. E isso envolve muita questão de identidade. Exato. Por isso esse programa. Gente, e pelo amor de Deus, às vezes a pessoa fala assim, pô, é o cara que só fala do passado. Peraí, eu só vou fazer o América campeão da Série A e da Libertadores se eu respeitar o passado dele. Sem dúvida. Os clubes que chegam lá mais na frente, a resistência do América é um respeito ao seu passado. Então, aquele que não valoriza o seu passado nunca vai construir um futuro digno, concorda? Concordo plenamente. É isso que vai nos exigir a fazer um América grande para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos. É aquela obrigação de um clube que passou por várias crises, vários problemas. Nós estamos falando muito de estrutura, né, de formação de estádio lá no Lateral Pérola, mas nós perdemos tudo isso, gente. O América, nos anos 80, não tinha campo para treinar. O América já foi expulso de treino, parava num batalhão lá para treinar, às vezes o coronel cismava lá, falava, sai todo mundo aí. E a gente vê o que o América é hoje, então é algo de se emocionar e assim, a gente não pode criar culpados. Hoje em dia é muito comum, né, a gente criar pessoas criarem culpados e vítimas e os responsáveis diretos por isso, por aquilo. Sempre. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o América perdeu a Alameda de sucessivas dívidas, né, que não estavam conseguindo arcar para equalizar isso aí, né, para equacionar, melhor dizendo. E isso foi arrebentar mais na frente, mas isso antes, né? O América fez um time muito bom em 73 e chegou em 74 e acabou com dinheiro. E muitos americanos pegando empréstimos em pessoa física, como avalista também, para tentar quitar os problemas do América. Não, a bola estava grande. E o presidente, na época, o Rui da Costa Valle, foi muito pressionado. Ele tinha muitos americanos falando que o banco já estava já na execução fiscal, na execução judicial disso, para resgatar o dinheiro investido. E foi aí que o América, numa tentativa desesperada, conseguiu uma venda, né, para o Jumbo Elétrico, eu obviamente eu não vivia nessa época, eu tô falando isso para vocês diante de várias conversas que eu tive com vários americanos que estavam lá assinando esse tipo de procedimento. Um deles, o grande americano Afonsinho, que não era presidente, mas ele viveu isso muito de perto. Eu queria fazer uma confidência aqui para vocês, que eu achei isso muito forte, isso que ele me falou, Afonsinho, que o presidente, quando aquele cara que está lá para dar a cara a tapa e assinar, aí que muda a história, né? Porque falar é fácil, a gente não sabe o que aconteceu, mas aí o América conseguiu, inclusive, diz a reza a lenda que o Jumbo já estava com uma proposta pronta e o América forjou outra proposta para conseguir uma verba ainda maior. Conseguiu, falou assim, tipo blefou, né? Falou, não, nós não vamos vender mais não. O Carrefour tá querendo também. Aí o América, tá tendo outro interessado, aí forçou tal. E o Afonsinho contou que o Rui da Costa Val contava isso anos depois, na casa, né? No jantar, numa coisa assim, aos prantos, né? Pelo sentido que ele teve naquela sinuca de bico de não ter para onde correr. E eu tô falando isso porque mais para frente teve um evento muito interessante, que o América conseguiu o terreno posteriormente, né, que viria a ser o nosso Lana Drummond, o nosso centro de treinamento. E que o Afonsinho chamou o Rui já muitos anos depois, né, já na década de 80, para conhecer o terreno. E quando eles chegaram, não era CT, não era nada, era só uma montanha de mato. O Afonsinho chegou com o Rui da Costa Val e falou pro Rui: o Rui, aqui vai ser o nosso CT. O América vai ressurgir aqui. E o Rui começou a chorar copiosamente. E aí o Afonsinho falou a célebre frase: as suas lágrimas vão irrigar esse campo. O que, que é o CT? As projeções de crescimento dele, as condições que eles vão ainda contribuir para fazer uma América maior do que a gente conhece. Ô Marinho, a gente avançou um pouco aí, mas tem uma passagem aqui muito importante para a gente voltar nela. Você falou aí sobre o time glorioso de 48, e tivemos um outro time bem glorioso também, em 57, com a Tríplice Coroa, certo? Correto. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente, sobre a Tríplice Coroa de 57. Não só aproveitando, não só sobre a Tríplice Coroa de 57, essa fase aí, pelo que eu já li e tal, já pesquisei, parece que foi quase que como na época do Deca, só que nós não ganhamos os títulos. Eu contei, de 57 até 65, e foi o primeiro campeonato no Mineirão, 9 campeonatos, nós chegamos em 6 finais. Serginho, aí eu te pergunto, vai lá ver quem que apertou isso aí. Pois é. E outra coisa eu te pergunto, vai ver os jogos, pega os jogos do turno. Ou seja, sem ser final, você vê que é empate, o América ganha, o América perde de pouco, aí chega na final, muda a história. É muita coincidência, né? Enfim, em 57... A falta que faz o videotape, né? Em 57, o América ganhou vários campeonatos, né? Ganhou o campeonato profissional, outros troféus, como o troféu Sessentão, Taça Eficiência, ganhou o Aspirantes, foi bicampeão juvenil, ganhou um quadrangular de Juiz de Fora, porque geralmente o pessoal de Juiz de Fora gosta de desafiar o pessoal de BH, e falar, vamos tirar a forra. O América foi lá e ganhou também. O América ganhou o torneio início, que era um campeonato muito comum na época, que existia antes do Campeonato Mineiro. Ganhou outro quadrangular também, em Barbacena. O América ganhou todos os campeonatos possíveis em que ele foi colocado para disputar. Então, diante dessa hegemonia, era muito comum na época a imprensa criar rótulos, criar apelidos, né? Criar uma alcunha, né, desses times. E o América recebeu esse rótulo aí de campeão da Tríplice Coroa de 57, que envolve o profissional, o aspirante e o juvenil, já que nessa época não tinha júnior. Era o juvenil, já era direto o aspirante. E nesse período o América venceu, ganhou os clássicos, ganhamos de 3-0 do Atlético no retorno. Tanto o Vila quanto o Cruzeiro quanto o Atlético não conseguiu superar o América no retorno dos triangulares finais. Na verdade, o time que bateu de frente com o América antes da final foi o Siderúrgico e depois o Democrata de Sete Lagoas. O América venceu um desses três jogos de 4-1. Os outros, se não me engano, foram empates, não sei. Mas aí o América venceu esses jogos, goleou o Democrata de Sete Lagoas e sagrou campeão da Tríplice Coroa de 57. O que hoje é marketing, o time chega e se declara campeão de uma Tríplice Coroa, ou chega e se declara o time do povo, e até mesmo o América se declarando o time da família, isso hoje é marketing. Naquela época, isso era feito por aclamação. Você ganhava uma bebida era por aclamação, lógico que através do registro da imprensa, que muitas vezes também só colocava no papel aquilo que se dizia na cidade, né? Então essa é a grande diferença quando a gente vai falar que o América é campeão de Tríplice Coroa e outros gostam de se auto-intitular campeões de Tríplice Coroa, não é isso? Exatamente. Tudo bem, senhores. Eu vou dar uma sugestão. Nós já estamos com uma hora e meia, quase uma hora e quarenta de programa. Nós nem chegamos na Era Mineirão ainda. E esse programa não se propõe a se encerrar aqui hoje. Nós podemos deixar para falar um pouquinho mais da história da América numa outra ocasião. É um assunto que, embora a história seja única, ela é sempre bom ser revista, ser revisada, porque a cada momento que você está contando uma história nova, você pode se lembrar de um novo detalhe, você tem um outro ângulo que você pode explorar. O Marinho colocou muito bem a importância de você conhecer a sua história. No caso, nós estamos falando da história da América, mas conhecer a história como um todo é importante você entender. Para você entender todo o caminho, entender como chegar ao seu objetivo, é você conhecer também a estrada por onde você passou, por onde você caminhou, né? Em termos da questão financeira, que hoje saiu esse ano o resultado do ano passado, com a sobra de 10 milhões de reais, teve a brincadeira que eu comentei agora há pouco, de o América tratar muito com imóveis, faz-se às vezes pouco caso quando o América anuncia a proposta de fazer investimentos como o Planeta América, com o crescimento do CT, uma modernização do CT, e fazer do CT o CT mais moderno do Brasil, da América Latina, do mundo, seja lá o que for. É preciso a gente tentar enxergar também, antes de fazer simples crítica de, pô, contrata jogador e vou o que vale a bola no campo. O que vale a bola no campo, mas essa bola no campo ela precisa ser, no mínimo, estruturada, né? O Marinho deu o depoimento aí da situação que levou à venda do Alameda, que não foi uma decisão fácil para ninguém que estava ali tomando a decisão, muito menos uma decisão desejada à época. Foi um esforço, uma última cartada, para sanar uma questão financeira que o clube tinha. Então é importante, sim, claro que a gente sempre vai vibrar com cada gol, com cada título, mas a gente precisa também entender o porquê essa reestruturação financeira que o América vem fazendo, ela é tão importante para o América, especialmente para um clube como o América, que infelizmente não conta com uma grande massa de torcedores, o que faz dele, enquanto um produto mercadológico, um produto menos interessante do que os outros dois grandes de Belo Horizonte, pelo menos, sem falar os demais do cenário nacional. Então é isso, acho que nós conseguimos pegar um pouquinho dessa história do América, destrinchar um pouquinho dela. Tem muito mais coisa pra gente falar, com certeza. A gente pode tratar disso numa nova oportunidade, em novos programas. O América só volta a jogar no dia 12 de maio. Isso. Então, são mais 12 dias de abstinência. A gente certamente deve fazer, não tem nada marcado ainda, mas certamente a gente deve fazer algum programa de aquecimento pré-temporada ou aquecimento para a Série B, né? Vamos esperar um pouquinho mais, quem sabe no início da semana que vem, quando a gente já tiver algumas contratações mais bem definidas. O Marinho já veio nessa casa antes, ele está voltando agora, ele sabe que a porta aqui está sempre aberta no dia que ele quiser participar. Obrigado demais pela disposição, por ter participado, Marinho. A gente vai sempre contar com você, especialmente para tratar de história do América. Mas beleza, você sabe que o dia que você quiser, você está aqui. O dia que você cornetar algum jogo, você está aqui. Beleza, eu encaro isso só como um capítulo, né? Porque temos vários outros para falar um pouco, né? Outros tantos a construir, né? Ó, precisava de mais uns 3 programas com o Marinho aí, só programa para fazer história aí. Pois é, nós vamos fazer isso, poder marcar isso, sim. É sempre bom resgatar esses momentos. Seu Alisson Fernandes, o senhor quer dar boa noite? Boa noite para todos. Acho que um dos melhores programas que a gente já teve aí, um programa que para mim é indispensável que todo americano escute, goste ou não do Decadentes, mas escuta isso aqui, porque isso aqui não é um programa, isso é uma aula sobre a história do seu clube. E se o Marinho tiver disponibilidade, acho que a gente já podia deixar até marcado para o domingo que vem, nesse mesmo horário, se possível. E aí a gente continua já da Era Mineirão, talvez com mais um ou dois programas a gente termine aí. E aí, Marinho, o que você acha? Ué, por mim tudo bem. É? Então... Fechou. Pronto, nós vamos ajeitar isso direitinho. Domingo que vem a gente volta para falar da parte 2. Esse programa ser um parte 1, nós seremos um parte 2. Seu Sérgio Tavares, mentor intelectual dessa bagunça aqui, desse programa especial de hoje, seu boa noite. Valeu, galera. Tô feliz pra caralho, porque fiquei um pouco com medo de se o programa ia funcionar bem. Acho que foi massa, Marinho, uma aula pra gente. E vamos continuar aí nessa toada. Domingo que vem estamos de volta. Tá certíssimo. Marinho, seu boa noite pra turma. Oi, gente, valeu. Muito obrigado aí. Qualquer coisa é só chamar. E aquela frase aí que eu acho que ninguém conhece, né? É grato à América aqueles que engrandecem seu pavilhão. Guardem sempre isso, porque queria deixar um agradecimento para qualquer pessoa que um dia defendeu a América em qualquer situação, em uma festa, na rua, usando uma camisa, comprando alguma coisa para ajudar o clube. Qualquer manifestação da mais modesta que você fez para defender a América, eu lhe agradeço. É isso, senhoras e senhores. Obrigado a todos que participaram. O Rainer tá aí falando que não consegue escutar o programa ao vivo, mas tem certeza que foi top. Foi top sim, Rainer. Vai estar aí gravado no YouTube. Tá no feed do MP3 também, para quem quiser depois. A forma que eu acho que, para quem não tá ao vivo participando, é a melhor forma de você escutar depois, porque é um programa mais leve. Bota no celular, bota ele no bolso e vai enquanto você tá dirigindo o trabalho. Bota para tocar no som do carro, tá super tranquilo. Vai tá no feed daqui a pouquinho. Facebook, Twitter, vocês sabem onde encontrar os Decadentes. Só caçar no Google aí, que é coisa fácil. Então nós vamos voltar para a parte 2 na semana que vem, no domingo que vem. Contamos aqui com o Marinho de volta para a gente tentar terminar a história americana, pelo menos até esse ponto, até o 115º ano, porque o América já se mostrou, nesses 105 anos, um clube bastante resistente. A torcida, por mais que ela tenha minguado, a gente não pode se desanimar e precisamos nós fazer essa mudança acontecer. E é isso, senhores. Obrigado a todos que participaram, a todos que ouviram, comentaram. E a gente volta semana que vem, certo? Obrigadão, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Falou.